Senhor Deus, Deus Criador de todas as coisas, nesse momento, na nossa reunião de domingo, estamos todos reunidos para os propósitos do bem, para os propósitos do progresso, para os propósitos da fraternidade, da evolução. Que Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, nos abençoe nesse momento, derrame sua unção sobre cada médium que aqui está, nos purifique de tudo, nos limpe de tudo que é ruim, que o Senhor Deus Altíssimo possa purificar e derramar sua unção em cada pessoa que está aqui hoje, que esse trabalho de hoje seja aberto com muito amor, muita paz, muita luz, que os anjos do Senhor estejam aqui presentes, todos unidos num só propósito, numa só vontade, num só querer, que é o bem, que a benevolência seja praticada sempre, hoje e sempre nesta casa, em prol da humanidade encarnada e desencarnada. Que o Senhor, o Deus Altíssimo, coloque o seu, insira o seu Espírito Santo dentro, no mais profundo, de cada um de nós. Salve Tupã, salve o povo de Oxóssi, salve os caboclos de Aruanda, em nome de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do povo de Aruanda, em nome de toda a falange de caboclos de Oxóssi, de Aruanda. Eu, Caboclo Tupã, simples servo do Cristo, humilde e menor servo do Senhor, estou aqui hoje presente para agradecer todos os médiuns desta casa que se colocam na posição com Deus, que unidos num só propósito, no propósito do amor, no propósito da fraternidade, no propósito da luz fraterna, da caridade, da humildade, da simplicidade, da alegria, a alegria espiritual que é estabelecida nesta casa, servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo, que se entregam de coração, que renunciam às suas vidas, sem querer nada em troca, por puro amor, por pura alegria e vontade de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Casa, plataforma de oração, casa levantada por Deus, casa levantada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, casa onde está inserido espíritos de todas as estirpes, espíritos de muitas esferas, muitas dimensões, inclusive todo o povo de Aruanda, para realizar um trabalho diferente. Mais uma vez, os espíritos superiores, grandes educadores que são, trazendo o novo, uma forma nova de trabalhar, em doses homeopáticas, para que não se sacrifique as consciências, como fez o nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo disse que muito ainda podia ensinar, muito ainda podia falar, mas não podia dizer naquele momento, porque o povo daquela época não seria capaz de entender ou suportar. Assim é hoje o Mestre Jesus, através desta casa, através destes médiuns, vem trazendo mais uma pequena parcela do novo, de uma nova forma de trabalho, em doses homeopáticas, para que as consciências não sejam sacrificadas. Nesse momento, nesta casa, há um bom tempo, aqui vem sendo feito e sendo realizado um projeto, o projeto Nova Terra, onde há resgates de espíritos que escolheram estar nas trevas, resgate de espíritos sofredores e prisioneiros também de espíritos das trevas. Não só os referentes a este orbe planetário, mas muitos também de outros orbes planetários passaram por aqui resgatados. O agir do universo, o agir de Deus é amplo, ainda incompreensível para a humanidade terrena da terceira dimensão. O agir de Deus é imensurável, é feito de inúmeras formas, incontáveis formas, que não se pode compreender agora em todo o seu inteiro teor. Por isso, Deus Altíssimo, grande sabedoria, a sabedoria infinita, vem trazendo uma pequena parcela do que acontece no plano espiritual para que os meus irmãos da Terra encarnados possam se aprofundar, se espiritualizar e entender um pouco mais como é, o que é, o que tem, o que há e o que acontece no mundo original, que é o mundo espiritual. Mas para estar nesta obra é necessário união, necessário fazer o bem sem querer nada em troca, necessário servir a Jesus como os antigos que serviam ao Cristo de coração, como Paulo, como Jeremias, como Pedro, João Evangelista, Isaías, João o Batista, que verdadeiramente serviam ao Cristo por amor, sem querer nada em troca, e não faziam da obra de Deus negócio. Tudo era feito de coração. Esses profetas estão retornando, não só nesta casa, como em outras casas, pelo mundo afora. Esses são os verdadeiros profetas de Deus, aqueles que entendem os que não compreendem, entendem os que atacam e não retrucam, não revidam, porque se revidassem seriam mais doentes do que eles. Recebem com amor, com carinho. Médiuns dessa casa são imitadores do Cristo e agem como Cristo ensinou. Assim é e assim será. Todo aquele que for convidado a estar nesta obra precisa estar nos caminhos do Senhor, entrar nos caminhos do Senhor, vir como está e como é, e no decorrer da caminhada vai se modificando, vai aprendendo, vai se reformando internamente. O importante é a boa vontade. Venha como estás e como és, que o Espírito Santo de Deus vai fazendo a obra no interior de cada médium que aqui entra. Unidos, sem divisão, sem disputa, sem picuinhas, todos unidos no mesmo propósito, o propósito para que seja estabelecida a nova terra neste mundo, para que seja estabelecida uma terra de amor, de luz, de fraternidade, de amizade, de compreensão, de tolerância, da ausência do egoísmo, um mundo verdadeiramente de amor e fraternidade. Que seja, meus filhos, estabelecida a nova terra já. Que seja estabelecido neste mundo um mundo de regeneração já, através dos servos do Senhor que vêm sendo trazidos do espaço, mergulhados no carro físico, para fazer a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, para servir a Deus, para que aqueles que estejam desviados do caminho retornem ao caminho pelo amor que estes servos do Senhor vêm propagando através dos seus corações, do que sai das suas bocas, das suas formas de agir, das suas formas de como conduzir suas vidas. A olhos vistos será reparado que são verdadeiros servos do Cristo. Não são perfeitos, mas querem ser perfeitos. E estão nesse caminho, a caminho da longa jornada para a angelitude. Aqueles que chegarão à angelitude mais rápido, porque estão fazendo as escolhas certas, obedientes e tementes a Deus. Continuem, meus filhos, como estão, como são, mas não permaneçam. Melhorem cada vez mais. Assim é, assim será. Recebam todos com amor, com carinho, com muita paciência, compreensão. E lembrem-se, médiuns desta casa, todos são seus irmãos, independente de quem seja, são criação de Deus. Independente de como estão, são criação do Deus Altíssimo. E Deus ama cada um deles, porque cada um deles saiu de dentro dele, de Deus. Se Deus ama, tem paciência e sempre dá uma chance, ajam como o seu Pai, o seu Criador. Amem, tenham paciência, compreendam as atitudes de uns, as atitudes de outros e abracem. Porque a agressividade e a violência, ela só é removida, ela só é desfeita, anulada com a prática do amor. Só assim se dissipa o mal. Pelo amor, não respondam com violência, pois o ódio que é respondido com ódio, ele é aumentado, ele é alimentado. O ódio se anula com amor. Sejam assim, permaneçam assim, abracem todo e qualquer espírito encarnado ou desencarnado que entra nessa casa e que entra nos vossos caminhos, seja pessoalmente, seja à distância, seja pela internet, seja pelo telefone, pelo veículo que for. Trate todos com amor. A exortação, quando é feita, ela é feita com amor e sabedoria. Ela não é feita com agressividade. Autoridade não se pode confundir com agressividade. Autoridade de Deus, ela é feita e praticada com amor, não com agressividade. Ajam com autoridade quando tem que agir com autoridade. Mas essa autoridade deve vir sempre junta com o amor, com a tolerância, com a compreensão. Lembrem-se, nem todos pensam como vós. Nem todos alcançam o espiritual como vós. Tenham paciência. Jesus Cristo, na sua infinita grandeza, na sua imensa grandeza, teve paciência, teve compreensão. Imitem-o. Sejam como ele, não revidem a agressividade, deem a outra face. Revidar a agressividade é doença. Agir com desamor é doença. Atitudes antifraternas é doença. Julgar é doença. Portanto, meus filhos, médiuns desta casa ou de qualquer outra casa do mundo, não julgueis, para que não sejais julgados, pois com a mesma medida que julgardes, tu serás julgado. Então, meus filhos, não julgueis. Não olhem para o seu exterior, olhem para o interior, pois o interior é o que vale. O exterior, a água limpa. O interior só se limpa com reforma. Só se limpa com mudança, com dedicação, com querer e vontade. A cura das suas enfermidades mentais depende de vós mesmos. Não somos nós os espíritos que vamos curar. São todos vós. Nós só faremos 10%. 90% são vós que curam. Sejam fraternos, pacientes, tolerantes, equilibrados emocionalmente. Não ajam com raiva, com ódio, com intolerância, com impaciência. Não ajam assim. Porque isso é enfermidade mental, enfermidade do seu corpo mental. Não sejam enfermos, curem-se. Como curar-se? Sigam os ensinamentos do Cristo. Coloquem em prática o que ele ensinou. Reformem-se. Insiram dentro de vós o Espírito Santo de Deus, que é o amor, que é a fraternidade, a tolerância, a paciência, a compreensão, a resiliência, a abnegação. Insiram tudo isto dentro de vós e removam todas as paixões inferiores dos seus espíritos. Removam já, meus filhos. Porque no mundo regenerado, não pode mais haver essas paixões. Não pode mais haver desequilíbrio. Não pode mais haver desamor. A dificuldade de amar, a dificuldade de amar, de perdoar, é uma enfermidade dos seus corpos mentais. Curem-se. Curem-se. Amem aqueles que vos odeiam. Amem aqueles que vos atacam. Amem aqueles que vos perseguem, porque aí sim Deus verá virtude em vós. Porque amar aqueles que vos amam é muito fácil. A virtude é vista no espírito quando ele ama aquele que os ataca. Assim ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo. Sigam, é hora de colocar em prática o que foi ensinado há 2000 anos atrás. Amem-se, amem-se todos, amem a Deus sobre todas as coisas, deem as mãos, sejam unidos, removam de qualquer casa religiosa a disputa, as picuinhas, as traições, as fofocas, a sede de poder, a sede da ganância. Removam de dentro de si o ego inflado. Sejam humildes. Não façam da casa do Senhor casa de negócio. A casa do Senhor é para receber todos aqueles que o Senhor envia e realizar o seu agir e o seu mover por puro amor. Purifiquem a casa para que o Espírito Santo de Deus entre, pois se a casa estiver suja, o Espírito Santo de Deus não pode entrar. Portanto, modifiquem os atos para que o Espírito Santo de Deus entre em vós e possa agir através de vós. A paz de Jesus esteja convosco. Tupã.